vezes eles não têm a vocação, estão incutindo num erro muito grave. Serão responsabilizados porque eles querem projetar-se nos filhos, querem que os filhos sejam bem-sucedidos financeiramente, como sendo uma projeção do seu orgulho. Ou então os pais não permitem que a filha tenha o seu bebê, porque sabem tratar-se de mais uma despesa para a casa, porque sabem que muitas vezes os pais terão que arcar com as despesas decorrentes da vinda do neto fora de hora, e por uma razão de egoísmo ou de orgulho, nós cometemos, somos corresponsáveis pela atitude dessas meninas. Eu não defendo a prática do aborto, mas eu tento me colocar no lugar de uma jovem de 14 anos de idade, imatura, sem nenhum conhecimento, sem experiência, apaixona-se pelo rapaz, entrega-se a ele, porque os jovens exigem a prática do sexo durante o namoro, boa parte dos jovens de hoje, algo que nós permitimos que a nossa sociedade promovesse através da televisão, das novelas, do culto à beleza do corpo, à sensualidade. Chico Xavier narra que ele teve a oportunidade de visitar em sonho, no mundo espiritual, uma cidade que lhe causou muita estranheza, levado por Emmanuel a uma cidade denominada A Cruzada. Chico ficou estarrecido em ver que todas as residências tinham a forma de órgãos sexuais, que os carros alegóricos estavam passando um verdadeiro carnaval no seu aspecto popular, e todos os carros alegóricos eram em forma de órgãos sexuais masculinos e femininos. Era uma cidade espiritual voltada ao sexo. Esse sonho está narrado também no livro Tormentos da Obsessão, do espírito Manuel Filomeno de Miranda. E quando, depois de muitos anos, Chico está assistindo a um programa de televisão e vê um desses roqueiros internacionais, cheio de tatuagens, de piercings, com o rosto todo deformado por uma maquiagem grotesca, ele olha e reconhece. E Emmanuel lhe diz: é, Chico, eles estão voltando, porque foi dada uma ordem pelos espíritos superiores que todos da cidade A Cruzada deveriam reencarnar. E estão aqui entre nós. Então, nós temos assistido nos últimos anos um exagero na sensualidade, os outdoors, as revistas, mesmo as revistas de notícias trazem anúncios onde a mulher é reduzida a tão somente o seu corpo. Então, essas jovens de apenas 14 anos, que se entregam às mãos do parceiro, vêm através daquela gestação inesperada, porque ela sequer tem conhecimento suficiente para evitar a gravidez, vêm todos os seus sonhos de infância desmoronarem. Imaginavam casar-se com um príncipe e um cavalo branco, e sabem que depois daquele filho, não encontrarão mais o príncipe, terão talvez que mendigar a companhia de alguém que não as ama, que elas não amam, para ter um pai para o seu filho. Sabem que serão impossibilitadas talvez de frequentar a escola ou a universidade. Sabem que terão talvez que se afastar do emprego necessário, indispensável muitas vezes, por causa da gravidez. Sabe que serão um motivo de ojeriza, do preconceito, da maledicência entre a sua própria família. Será sempre colocada de lado.